4234, autoridade de manter nível de voo 360, chame centro Recife, na frequência 126.85, caso negativo, 125.45. 26.85.25.45, azul 4234, bom dia. Deve colar 253, o controle 1208. Sente o controle 1208, Buenos Dias, 2783. Papagufi, está autorizado a decolagem da 35, o vento é 060 graus, 07 nós. Tenho medo, vou 180, posso passar 2 mil pés, eu vou ligar para o vagem da telefone. 180, após 2 mil pés, está autorizado, elevo, a gente não compra aquela, se passar nível 110, ele é 15 mil, está liberado? Olha os 2783. Bono 649, chame Recife 1251, no caso negativo, 133, decimal 25. 251, 3325, obrigado. 6319, deixa sem restrições para 2000 pés. Ajustador 905, voidona, autorizado sinal de procedimento LS, auxiliar também. Aposto custo do localizador. Doyle Mike e Yankee Fox e Yankee Oscar. Mike e Yankee Oscar, confirme. Bom dia, solicito a autorização de reboque aqui da, do pátio 3 para o gate 08 no pátio 1. Mike e Yankee Oscar, autorizado o reboque. Do pátio 3 para o pátio 1, reporte para ingresso no pátio 1. Reportar para ingresso no pátio 1, Mike Yankee Oscar. Papa Golf, decolado 5-4, chame o controle 208. Pega o voto para o 120, decimal 8, bom. Glorioso, senhor Papa Golf. Angosca Papa Golf, contratará a decolagem, se mantém em nível de voo 090, via saída local. Saída local, subindo para o 090 Golf. Metro 1.2, tração na 7% de uma hora, acertado em 2.9 milhas, Estação do 060 em subida, tipo A, Flamengo 72, com rumo oeste. Centro Prato, 7783. Azul 783, informa, próximo nessa posição agora de 10 horas, afastado em 27 milhas, estação do 080 em descida. O tipo é um Airbus 320 para Pouso Salvador. Sim, Edilson, 2783. Salvador, voo 2099, perdeu contato com o centro Recife, tem informação de dia. Passando para Bob, 75 para 150. Voo 2099, sem identificação, desse nível de voo 050, voo na prova de TAP. Ok, voo na prova de TAP para o 050, voo 2099. Voo 2099, confirma a velocidade que poderá manter para sequenciamento até a proximidade de TAP. Agora mantendo. Pode manter 150 nós abaixo de 10 mil e a gente vai para a redução 2099. Tem, de grata. Azul 9169, sem identificação, desça até nível de voo 060, número 2 na aproximação. E a chegada é bom, fica. É 312, atenta um helicóptero, um Romeo 44, nas proximidades de Dona Baixa Altura, não interfira nessa aproximação. Afirmativa, passo para a Dona 22.032. Papagos, confirma se estimado de pouso. Estimando pouso 1105. 1105, copiado. Azul 9169, reduza para 2509. O 2199, atualizado, voa na Praia de Dona. Ok, voa na Praia de Dona, 2199. Salvador, Mike Antioch. Mike Antioch, autorizado ingresso no Bate 1, confirma a posição 08. Positivo, posição 08. Autorizado ingresso Bate 1 para a posição 08, é Gosto Hotel. Ok, autorizado até a ponte 08, reporta alterno, Mike Antioch. estabilizado na LS, X-ray, pulsando 0, chame a 312. Chame a 312, completo, chame por 198, decimal 95. Correspondente 95. Oi, Salvador, chame a 6312, na final do LS, X-ray, pulsando 0. Esse é o Xanã 6312, autorizado o pouso, 0,70,070 graus, 062 de nós. Gente, livre pouso na pista no zero, o Xanã 6312, perna Mané, 115. Confirme. Permanece 10 no 5, no ajuste. Confirme, 10 no 5. Gente, obrigado. Ou 2783, chame Recife, na frequência 1 no 2000 decimal 0, caso negativo no 28 decimal 8. Tiente, o centro em Recife 1 no 260, negativo 1 no 28 decimal 8, buenos dias, 2783. Ou 2199, reutilizado descida 2010, ajustado 1 no 05, livre LS, que foi na pista 10, após uma curva localizador. Positivo, desce 2000 pés, meio 15, vídeo SR da 190, portará estabilizado no mesmo com 2199. Às 191, no 69, desça 3000 pés, ajustado 1905, reduza para 2209. Xanã 6312, no solo 07, Xanã solo 201, decimal 1. Solo 201? 121, decimal 1. Permanece, decimal 1. Solo Salvador, Xanã 6312, Xanã 6312, táxi autorizado. Oi? Via Alfa Juliette para o portão 03. Autorizado Alfa Juliette para o portão 03, Xanã 6312. Mike, Antioquia, concluiu o reporte aqui no gate 08. Obrigado, bom trabalho. Mike, Antioquia, assente, bom dia. Voo 2199 completo, chame torre 198, decimal 95. 895, 2199. Torre, meu Golfo, aguarde. 9169 para interceptar o curso localizador. O voo em Matreio de 2, investidor 2000 pés, reposto interceptado. Torre, meu Golfo, prossiga. Gente, passe entre Dona e Simbra para evitar os caçadores na aproximação. Eu estou ao meu gosto 500 pés, aposta, pois passar o eixo da pista visual com o casal de pouso. Voo 910, voo 2199. Papa Golf, serviço radar terminado, a 37 milhas norte de Salvador, para serviço de informação de voo alerta, chame centro Recife, em 126 decimal 85, caso negativo, 125 decimal 45. Serviço radar terminado, Recife 128, 125, já volto. 9169, atentando o helicóptero. A 500 pés, para cruzamento da pista, entre o Bruno e Cinto, não interfira na nossa aproximação. Olá, Salvador, muito bom dia, Gol 1095. Uno 095, informação em curso. Índia, autorizado Serra Bravo, Charlie Foxtrot, via Open Zulu 21, nível 360, saída Arbor, Elefa, decola da pista 10, primeira curva, direita, transponder 5164, sequência do controle Salvador, 120, decimal 8. Gente, estamos autorizados então nível 360 para... primeira aerovia para Zulu 21, decolada 10, com curva direita, perfil Arbor, eleva. Cono 64, transponder e controle em onda 208, com 1095. Com 1095, com o treinamento correto, posso transformar o pushback e treinamento. Chamada, muito obrigado. Pessoal, Salvador, é o Azul 2796, um bom dia. Sempre a atuação índia, pronto para a cópia João Pessoa. Azul 2796, autorizado, Serra Bravo, Juliette Papá, via Golf 677, nível 170, saída Conde, decola da pista 10, primeira curva, esquerda, transponder 0260, frequência do controle Salvador 120, décima 8. Sua, via Golf 677, nível 170, procura a saída Conde, da pista 90, curva esquerda, pode. Transforma 0260 e o controle 1208 para o 2796. Azul 2796, aconselhamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Exatamente, 100 para o controle. Pode dar uma golpe já visual com a N mais. Quem que você aconselha em relação ao seu pouso? Livre o pó. 604, desça para 4 no 3, ajustado no 0 no 5. Desceu na fonte do 2199. Desceu 2199 no solo 05, chame o solo 219. No solo 1. Azul 9169, livre pouso, 10, vento 060 graus, 04 nós. Entrei, pouso 10, azul 9169. Então, meu Golf, aproxima pra IMA. Pode assistir da Juliette. Alfa, Alfa, Juliette, voo 2199. O senhor vai aproximar para mim, não para Salvador, confirme, até o meu Golf. Pode confirmar? Acertado? Eu até o meu Golf, qual é o local de pouso? O senhor vai pousar em Salvador ou na IMA? Na IMA. Que aproximação do ponto em risco, informe no solo controlado, não há tráfego no setor. Informar no solo controlado, até o meu Golf. Eu sigo até o meu voo. Vai fazer um sobrevoo 5 minutos ao norte do aeródromo, próximo da fumaça. Pessoal autorizado, reporte para o regresso sem rimar. Reportará para o regresso até o meu voo. Sem identificação, desça para nível de voo 050 via chegada bomba. Azul 9169 no solo 17, chama o solo 211. Juno 261, o senhor conhece? Azul 9169, autorizado Alfa Juliette para o portão 01. Pessoal, o Salvador é o Azul 42796, para o funcionamento 43. Azul 2796, confirme? Azul 2796, autorizado pushback e acionamento, pode pronto para o táxi. Salvador, Azul 2796, para o Centro AB de 61, autonomia de 4 horas, alternando São Gonçalo do Maranhão. Azul 2796, taxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero, via parte 3, parte 1, taxi ainda e taxi alfa. Quando pronto, chame torre 118.95, ajuste no zero, 15. Sim, via parte 3, parte 1, índio e alfa. Lá no ponto de espera, perfeito. 3, 3, 1, 2, 7, 9, 6. Ajuste 10, 15, torre 118.95. 10, 15, fazou 2, 7, 9, 6. Graças a Deus. 3, 8, 5, 9, autorizado, descida 3.000 pés, ajustado 1, 0, 1, 5. 1, 0, 1, 5. está abaixo de umas 40 selas. Negativo, livrou as inscrições do ponto 3859. Afirmativo, né? 015. Salvador, bom dia, elas usam o testamento. 2796, livre da colagem da ONU 0, venta 040 graus, 49. Tanto que seja de 4 completos, MT1 no 8 decimal 95. Bom dia, 3304. 3304, para pista livre, o ajuste no 0 no 5. Aguardando. Autorizado desde 2002, autorizado final do procedimento e ele é executado da pista 10 após curso localizado. Autorizado 2000 pés, autorizado procedimento, pode ser Azul 2796, decolado aos 2,6, chame o controle 1208. 208, chama lá, 2796. 304, livre, pouso no 0, venta 040 graus com 4 nós. Livre, pouso, 3304. Controle Salvador, bom dia, Azul 2796. Azul 2796, contato a decolagem, se ele mantém a nível de voo no 70, passando 2000 pés, voe direto na proa de Conde. Após 2000 direto Conde, subia no 70, o 2796. solo, gol 1095 na ponte 5 para o pushback acionamento. Gol 1095 autorizado, pushback e acionamento, reporte pronto para o táxi. Táxi autorizado, chama táxi, gol 1095. Tá, 3859, completionado o procedimento do LX feito em 1 no meio do LX 95. Atenta a aeronave finalizando o pushback na interseção do PAT 3, autorizado Juliette para o portão 07. Sim, atento ao voo, Juliette 07, 1000, hotel Juliette Serra, bom dia. Solo falador. Hotel Juliette Serra, confirme o horário do, da notificação. táxi, voo 0095, 3 horas e meia, 178 a bordo, Campinas, Alterna. 095, confirma o MPLB. 178. Voo 1095, autorizado o táxi para o ponto para o 0 via parte 1, táxi aí. Índia e Alfa, quando o ponto chame torre, 118.95, ajuste 1015. Paciente, pátio, Índia e Alfa, quanto espera? Quanto torre 1895, 1015, 1095, obrigado e boa semana. Até Juliette Serra, aguarde cópia. Seu plano ainda não consta, vamos coordenar com a IA. Bom dia, 1095, pode estar pronto. 1095, livre decolagem, então 0, o vento é 1030 graus, 105 nós. Paciente, a linha decolada 1095, muito obrigado. Valeu. 1170, confirme. Registro da EOLE da Módiva. Hotel Juliette Serra, pronto, cópia. Hotel Juliette Serra, autorizado Manati, 1 no mil pés, decola da pista 1 no 7, primeira curva direita, restrito no corredor Axé, aguardando liberação do controle. Transponda 0132, frequência do controle, Salvador, 120 da última outra. Juliette Serra, acompanhamento correto, 1-0 copiado, para acionamento de táxi, chame a torre, 1-1-8-95. Autorizado, Salvador, gol 1095, bom dia. 1-0-95, contato na decolagem, submantém a nível de voo 360, passando 2 no pés agora, voo direto Alefa. Direto Alefa, extensão 360, gol 1-0-95. Azul 9170, autorizado Serra Bravo, Quilo Papá, Upper Azul 10, Pubave, Upper Azul 16, após conforme rota do plano de voo, nível 320, saída da Euleda, Motila, decolada 10, primeira curva direita, transponda 5407, frequência do controle Salvador 120, décima outra. 91170, cortejamento, correto? Reporte pronto para o pushback e acionamento. Solicitou o nível 340. Deseja coordenar com o controle? Alô 91170, gente, aguarde a coordenação. Informação Índia, autorização Guarulhos. 219, fala para o recurso Índia, aguarde, copy. Passou escuta, então 317. Azul 9170, na escuta da, do solo? Azul 9170, autorizado 340. Afirmativo. 31179, autorizado Serra Bravo, Golfe Romeu e a UP Azul 10 até Tango Bravo Eco, nível inicial, nível autorizado 300, saída Dial, Leda, modificada cola da 10, primeira curva, direita, transponder 5174, frequência do controle Salvador 120, décima 8. Autorizado Guarulhos 300, informe Zulu 10 até Taubaté, da El Leda Mótica, com curva direita fora. 5174, transponder, postura 208, 31790. 31790, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Acusará, 31790. No UNMES, a versão de identificação desse a nível de voo 050 via chegada a Mare. Nós 095, chame Recife, 126.0. Caso negativo, 128.8. 260.288, gol 095. Azul 2796, um minuto para passar Conde, serviço radar terminado. Chame controle da Caju 120 decimal 3. 17. 796, obrigado. O 9936 está sendo identificação, DC 4000 pés via Serra da Bronfe, ajustado 1905. Via secada 4905, 63, 1, 2, bom dia, autorização do 5. 2, ajustado no 05, livre ele é sexuí da pista 10, aposta no curso localizador. 100 restrições para 2000, tomará no curso localizador, o 10, por exemplo, 1-1-1-0. Movimento 080 graus, 139. Autorizado para Recife, deu 3 do 0. Aeroguia Alfredo 1-7, saída Pucca, transfer a Cazu, decola da 1-0, curva esquerda. Então, pode ser 4-3, patrulha 2-0-8. Reforço 6-3-1-2. Reforço 6-3-1-2, cotejamento correto, reforço pronto para o pushback de acionamento. Reforço pronto, 3179, com a NG equipe de solo, suporte pronto para o TEP. Acusará a 3179. Da Serra, decolado aos 5-1, chame o controle 120-8. 120-8, hotel ZSA,